6747, decola 238, controle 120, decimal 8. 208, 6747. Salvador, boa noite, 6747, passa 1400 pés. Salvador, boa noite, 6747, passa 1600 pés. Web 6747, contato radar, saída da El, sub e mantenha 360. 360 na Dael, 6747. Controle 6747. Web 6747, contato radar, saída da El, sub e mantenha 360. Afirmativa, autoriza a proa de Leda, está presente? Autorizado, Leda. Leda, 6747, grato. Controle Salvador, 355, não 5, para descida. Trip 55, não 5, desça para nível de voo 050. Para o 050, 355, não 5. E o 5972, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado final de procedimento CDS, após estabilizar. Sempre descendo para 2000 pés, formarei estabilizado. Salvador, Passaredo 9808. Prossiga, Passaredo 9808. Já tem autorização, se possível, senhorita Proa de Frote? Aguarde. Gol no 604 na escuta. Centro na frequência 125.45. Passaredo 9808, autorizado frote. Autorizado frote, frote, Passaredo 9808, obrigado. São 3398, desça para 3000 pés, ajuste no 094. 0014, 3000 pés, desce. À direita, no ponto de espera, chame a torre 1-8-9-5, ajustado 1014. 1014, na direita, 972, estabilizado? Estabilizando no momento. Complete final de procedimento TDS, me torre na frequência 118.95, Rio 5972. Ok, torre 118.95, 5972. Corre, só vamos ao 592, olha, Sente Leste, arquivo, ponto 0.080 graus, 0.9. Sente, tem um trem destravado, livre de pouso, Rio 5972. 3398, desça para 2 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento, esse negócio é autorizado. 3408, 104, Pronto para o feedback. Avisado, chame táxi 5216. Web 6747, chama extensa na frequência 125.1, alterna 33.25. 125.1, alterna 13325, 6747. Então, 3305. 3-3 a Lima, tem que ser no zero. Essa para nível de voo 050. Passaredo 9808, aguarde transferência. Aí, Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo balanço para o pátio 3, atento ao sinalizador. Então, 3305, chegada Mari, desce para nível de voo 060. Mari 060, 0335. Pátio, Índia e Alfa. Índia e Alfa. É isso aí, altímetro 1014. Paulo, é o Azul Alfa e Yankee Hotel no Pátio 3, boa noite. Não entendi, qual é o tráfego que chamou? O Azul Alfa e Yankee Hotel no Pátio 3, boa noite. Boa noite, prossiga. Coloque aqui do pátio 3 na posição 4 para a posição 7 do próprio pátio 3. Ok, ciente. Coordene com a equipe de solo após a aeronave da Rio parquear aí no pátio 3. Está autorizado o início do reboque do mesmo pátio aí, ok? Assim que o Rio estacionar, está autorizado a iniciar o reboque. Ciente, muito obrigado. 63-13. Oceaneia 63-13, contato radar, saída da El, submantenha 360. Mantém 360. Se autorizar, direto Leda, Oceaneia 63-13. Oceaneia 63-13, autorizado Leda. Leda 63-13. Trip 5515, reduza para 1909, desça para 2000 pés, ajuste no 0904. Trip 5515, reduzindo para 1909, desce para 2000 pés, ajustado no 0904. Estabilizou, plano 3398. Plano 3398, complete final do procedimento TLS, AMI Torre na frequência 1118.95. 1895, TAN 3398, obrigado. Estou zero pronto. 52 no meio, ciente, mantenha com certo. Torreotan 3398, boa noite, uma milha por estranho. 3398, boa, check-trem. Torreotan 3398, com o trem baixado e travado. 3398, pouso autorizado, 080, 062 de nós. Pouso autorizado na 10, TAN 3398. Salvador, trip 5515, está autorizado o ILS? Autorizado, reporte estabilizado. Trip 5515. 5515 está autorizado, reportaremos estabilizado. Trip 52 no meio, pode alinhar e manter após a passagem? Também mantém o tempo, passa a decolar como autorizado, de imediato. Então, 3178, chegada a mar e desça para nível de voo 070, autorizado ITAP, da presente. Cliente, voo ITAP. 3595, estabilizado. Afirmo, estabilizado. Chame torre 118 decimal 95, 3595. 5595, 3595. Gol no 076, desça para 2000 pés, ajuste no 094. Autorizado sinal de procedimento TDS, após estabilizado. Ok, 2104, Salvador. Autorizado, Duna, gol no 076. Gol no 076. Sempre aguardando o pista livre. Felipe, está alinhado, pronto. 5216, às 80, com 62, livre decolagem. Iniciando o 352, Duna. 14. Vem, 14, tá 3305. Ok, 3398, táxi autorizado, Alfa e Juliette para ponto 08. Alfa e Juliette para 08, tá 3398. Olha, eu sou na 6303, alguma possibilidade de voar direto ao bridge? Anel 6313, aguarde. Aguardando, 6313. Obrigado. Usado o pouso. Pouso no meio, decolado agora 56, controle em 208, morrou. 208, boa noite. Sané 622, chegada a mão, desça para nível de voo 080. Controle Salvador Cordial, boa noite, 35218. 35216, contato radar, saída PUCA, submontanha 190. Saída PUCA, livre 190, 35216. Vetoração para final do procedimento LS, curva direita, proa 055, reposto estabilizado. Paulo, é o Alfa Yankee Hotel, finalizando aqui o reboque do Pátio 3. Obrigado, boa noite. Gente, Alfa Yankee Hotel, boa noite. Sané 6224, reduza para 2309. 5 solo 58, direito 21.9, solo livrado, bem-vindo. 5 leva à direita, solo 219, obrigado. Mira Boeing 738, próximo de Duna, passando 3000 para 2000 pés, mantendo 200 de ground speed. Presente aos braços de volta, 33 a 3. Salvador, boa noite. 5-5-1-5, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição é 03, atento ao sinalizador quando lá. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 03, atento ao sinalizador, 3-5-5-5. Sané 06224, desça para nível de voo 060. LS 076 Gol, visual com campo. Gol no 076, completo sinal do procedimento TDS, me torne na frequência 118.95. 1895, 076. TAM 3305, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado sinal do procedimento TDS, reporte habilitado. 2000 autorizado, X-ray, reporte habilitado, TAM 3305. 00 graus, 8 mais. Teve pouso, baixou outra voz, é a 76 dela. 6178, desço para 2000 pés, ajuste no 014. 6224, Torre 186, correção 1895. 1895, boa noite. Boa. Oceaner 6313. Escuta. Oceaner 6313, chame Recife 133325 até 251. 1325, boa. Trip 5216, voe direto Alfa Romeo 363. É, negativo, podemos voar a fora do VOR, Aracaju? A solicitação do Centro Recife. tenha boa noite, menino, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2. Portão 02. Meu quilo Sierra Lima, sem identificação, desça para nível de voo 050, chega da Mária. Afirmativo, vento 100 graus, meia dúzia, vale de pouso, LC 05, chega o trem. Sente, de pouso na 0, embaixo travado, 05. Chame agora Recife, 12545, ao TR 2085, ordene diretamente com o meio. 2545, boa. Localizadora de 78, complete aproximação, torre 11895. Dado igualmente. Oceaner 6224, desce para 2000 pés. Ajuste 1014, autorizado ELS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, 1014, reporte estabilizado, 6224. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 035. Limite dessa proa será a radial 270 de Salvador. Salvador, boa noite, eu estou 3305, livrou na sua escuta. Contorno 00 graus, meia dúzia, né? É, vamos lá. Juliette, para o portão meia dúzia, eu estou 3305.